Começando mais um N-Party Costa a Costa, o podcast da N-Party. Olá a todos e bem-vindos a mais um N-Party Costa a Costa. Aqui é o Mário, cheio de expectativas para a E3 deste ano, e ao meu lado está o Jomon, aquele que espera JRPGs pela Square Enix. Eu espero pela Atlas. Ah, tá bom. E do meu outro lado está o Jefferson, cheio de expectativas nintendísticas. Cheio. Vê Zelda. Bom, vocês estão jogando alguma coisa ainda? Esse tempo aí que vocês só a gente não se fala? Eu ainda tô no Overwatch, mas agora eu tô namorando o Sen Nakagura Shinobi Versus no Steam. Eu ainda tô terminando o Bravely Second e só isso. Somos pessoas focadas. Eu entrei de férias, né? Oh, depois de muito tempo. E eu tava pelo menos jogando a ranqueada da League of Legends. Mas eu percebi que... Você pegou qual negócio? Bronze 1. A Entertainment Electronic Show. Como é que é o nome da E3? Bom, a E3 é a maior feira de jogos eletrônicos do mundo. Feita desde 1995, lá nos Estados Unidos. Ela depois migrou para Los Angeles, para o Los Angeles Convention Center. A feira concentra tipo, as principais atividades e as principais empresas do ramo em um único local para apresentar todas as novidades tipo, que vão ser lançadas pelas empresas nos próximos anos, né? É discutível tudo isso, né? Sobre se as coisas mais importantes. Então, a E3 é a feira de videogame, é a maior feira de videogame, mas pra aparecer no Jornal Nacional, né? Pra ser mencionado em programas que não falam sobre videogame. Eu acho que isso é a importância da E3. É claro que ele concentra os anúncios e tem sempre aquela guerrinha de quem venceu a E3, que é ridícula, mas é válida porque as ações das empresas sobem e descem de acordo com esses artigos, sei lá, inúteis. Bom, é que, assim, eu entendo, eu também não concordo, eu não concordo com essa coisinha de, putz, quem vence a E3, porque a galera se baseia muito nas conferências, né? Enquanto, na verdade, o que tá valendo mesmo é o que tá acontecendo lá na feira, né? Putz, a stand, é como tá sendo exposto o produto pros jornalistas que estão lá, e todo o conteúdo que vai sair depois da galera que tá lá trabalhando, né? Então, o que é visto nas conferências mesmo não é muito palpável. Ah, mas o boom, assim, né, normalmente vai, que foi em 2013, que teve o negócio da Sony escalando a conferência da Microsoft, falando, não, nossos videogames fazem XYZ, que a Microsoft não faz, né, quer emprestar jogos, os negócios desse tipo. E acho que você considera um sucesso ali já na apresentação, né, como a apresentação atinge o público geral, eu imagino que isso até seja mais importante, óbvio, porque os jornalistas não pautam muita coisa, né. O cara fala, o jogo é legal, no máximo você confia no jornalista, mas o que apresentam é pro público geral. Porque o público, antigamente não, acho que em 1900 e pouco, no 1990 e pouco, 2000, início de 2000, você acompanhava pelo que o jornalista presenciou. Depois disso, quando as pessoas já criaram o costume de assistir ao vivo, o show é muito mais importante, na minha opinião. Bom, fora a E3, então, o que, que a gente tem de eventos ocidentais? Porque a gente vê muito lançamento, muita feira, tipo, lá no Japão, né? Até em outros lugares que não são necessariamente outros eventos dedicados a jogos eletrônicos, né? A Gamescom, vocês acham que tem uma importância tão grande quanto a E3? Tão grande quanto, acho que não. Eu nem lembrava, nem ia mencionar a Gamescom. Então, o que, que você sugere? É que, como você falou, ocidental é difícil, né? Porque, tipo, a E3 é a maior do Ocidente. Só que vai com uma TGS, é a maior do Oriente, eu acho, né? Só que, por exemplo, eu acho que tá saindo foco da E3 para eventos próprios de cada uma. Por exemplo, a Nintendo vai saindo da E3 porque ela anuncia tudo que ela quer no Nintendo Direct, quando ela acha que o tempo é necessário. a Sony tem o PlayStation Experience no final do ano, que anuncia as coisas que eles querem. A Microsoft, eu não sei de nenhum evento grande deles, mas eles estão começando a se separar, porque é muito fácil você ganhar visibilidade diretamente com seus fãs, você não precisa mais de E3 pra isso. Então eu acho que nessa ponta a E3 tá perdendo importância, não que ela deixou de ser importante. A E3 ela vai continuar sendo importante, mas dá pra perceber que as empresas arranjaram outras maneiras de falar com o consumidor. Os próprios Nintendo Directs e aí com relação ao público, eu acho que nos Estados Unidos a PAX é grande, né? A PAX East, essas coisas assim, são, sei lá, coisas palpáveis que o público já jogou, sei lá, realidade virtual e não precisou esperar até E3. Então, eu acho que continua sendo importante, mas vai diminuindo o grau de acordo com as mídias mudam, assim. Às vezes, sei lá, os canais de YouTube, essas coisas vão meio que tirando o conteúdo da E3. Já não é tão importante quanto foi. Inclusive, a Electronic Arts e a Activision já não participam, né? Então... Querendo ou não, ainda se cria uma comoção em cima da E3, né? Você vê muita gente, tipo, criando expectativa, se programando pra assistir as conferências da E3, né? E mesmo pras aquelas que não conseguem, ainda ficam treinando a arte do alt-tab pra, de repente, assistir no trabalho, ou cria algum planejamento pra tentar acompanhar as novidades com vinda à feira, né? E é por isso que a gente tá aqui, que a gente vai discutir um pouco sobre a feira deste ano, e todas as expectativas que vão ser, ou estão em cima das demais empresas que vão participar das conferências e também da feira, né? Pela ordem da apresentação, da ordem das conferências, a Electronic Arts vai começar a período de conferência da E3 no dia 12 de junho, a partir das 5 da tarde, horário de Brasília. Sendo que ela não vai estar na E3. Ela vai fazer o evento dela, o EA Play, e que vai ser antes da E3, então ela vai aproveitar esse hype, né, daquela coisa que eu falei que as empresas estão saindo, ela vai aproveitar esse gás da E3 para anunciar as coisas dela antes. E ter uma parte jogável pros fãs dela. Isso, é aberto ao público e gasta menos dinheiro alugando stand na E3, você aluga um buff, um galpão, alguma coisa assim pra fazer o evento? Isso. Um motel? Aluga um teatro, teatro, né? Um theater, né? A parte. Mas o que a gente pode esperar da E3, da EA, né, E3 desse ano? A EA ela vai falar do Mass Effect Andromeda, né? Muito provavelmente, porque eles estão enrolando com isso faz um tempo. Que o Mass Effect Andromeda não tem tanta relação com o Mass Effect 1, 2, 3, com a trilogia. Ele é um spin-off? Ele não é um spin-off, mas ele provavelmente é a série principal, só que a história do 1, 2, 3 acabou. Aparentemente esse... É que eu não sou muito fã de Mass Effect, mas aparentemente esse é antes ou anos depois, assim, e de uma distância tão grande de tempo, né, uma relação de tempo tão grande, que o que você fez no primeiro jogo, na primeira trilogia, já não importa mais. Mas a gente já teve alguma coisa de Mass Effect? Tipo, saiu o trailer, saiu o quê? Saiu da... Não lembro qual foi, se foi a última ou a penúltima. Eles lançaram umas imagens só, nem lembro se estavam animadas as imagens, né? Eles comentaram do nome da existência, assim, falaram um nome completo, mas no vídeo não apareceu nenhum. O que mais? Aí vai ter o Mirror's Edge Catalyst, que é o Reset, né? Eu não lembro agora como eles falam. O que aconteceu com o Tomb Raider? Foi qual o nome que eles deram, né? Um remake. Não um remake, porque não tá fazendo a história de novo. Você tá resetando e começando uma nova história, uma nova lore. Mas eles estão resetando a história do Mirror's Edge, que só teve um. Não é resetando, mas é resetando. Vai ser resetando, então, né? O melhor jeito que tem, o melhor termo que a gente tem. É o resetando a história do Mirror's Edge pra mina que nunca aconteceu nada do Mirror's Edge 1, não é canon mais, e vai começar aí de novo no Mirror's Edge Catalyst. E os próximos os próximos jogos, eu vou falar os dois juntos, que eles são FPS, é o Battlefield 1, que já foi anunciado, e o Titanfall 2. Volta pra Primeira 3. Guerra? Volta pra Primeira Guerra. E pra confundir todo mundo é 1, né? também, sei lá, não esperados, mas você sabe que sempre vai ter. FIFA, sei lá, 16, 17, nunca sei o nome, e todos aqueles jogos da EA Sports. Tem alguma loucura que vocês gostariam que fosse anunciado? Mas sei lá, eu não gosto da... Eu queria ver, na verdade, pensando bem, eu queria ver outro título indie, né, entre várias aspas, da EA, que nem eles mandaram o Rebel ano passado, que eu acho que foi a melhor parte da conferência deles. Sabe algo que eu queria muito, cara? Era um novo jogo de... A Copa Mundial de Quadribol. Aproveitando que vai ter um filme do Harry Potter agora, né? The Harry Potter. Não, o filme não tem nada a ver com Hogwarts, né? É sobre os bichos, né? Mas é Harry Potter voltando. Outra sequência depois da da EA é a conferência da Bethesda, né? Que vai acontecer no dia 12 de junho às 11 da noite. Né? Esse ano, a gente só sabe que eles vão falar de Dishonored 2, muito provavelmente, né? Porque é a única coisa que eles não lançaram desde do ano passado. Talvez uns DLCs pra Doom, não sei. Pra esse, eu não sei o que eles vão falar, sinceramente. Eu não sei por que eles pegaram uma conferência. Bom, a saída da Activision, acho que deixa muito espaço, né? Então qualquer um pode ir lá e pegar o um espacinho pra apresentar. Mas é certeza que eles vão falar alguma coisa de Elder Scrolls, muito provavelmente. É, carro forte, né? Tipo, a única coisa que eles têm que falar. Pensou sair um Elder Scrolls pra celular? Skyrim versão Skyrim mobile, ó. Deve ser tipo Minecraft do celular, funcionaria mais ou menos esse tema. Abrindo as portas das grandes empresas, pelo menos das fabricantes de console, a Microsoft vai fazer a apresentação dela no dia 13 de junho, a partir da 1h30, horário de Brasília, né? E, assim, tem muito o que esperar da Microsoft, né? Primeiro porque a Sony meio que tá dando uma lavada, assim, em questão de venda de consoles e em questão de venda de jogos exclusivos também, né? Ano passado a Microsoft apresentou vários jogos, só que nenhum foi lançado. Ainda não nenhum, né? Mas a grande maioria, pelo menos, que foram apresentados como próximo lançamento e provavelmente eles vão aparecer de volta esse ano, né? Eu acho que o que tá faltando no Xbox One é essa grande linha de exclusivos que precisam ser anunciados esse ano, né? Tipo, a gente tá falando de, sei lá, Gears of War 4, sabe? O Gears of War já foi anunciado, né? Não, já foi anunciado, mas ele precisa... Não é que ele não foi anunciado, a gente sabe, ele tem a data de lançamento, só que não foi mostrado praticamente nada dele. Tipo, a gente sabe um pouco só sobre a história. Mas sabe que ele existe. É. Então é anunciado. É mais ou menos isso, né? Mano, eu acho que com certeza vai ter Halo, porque não existe uma conferência da Microsoft sem Halo. Se for pra ter Halo, vai ter Halo Wars 2, né? Que comentaram sobre isso, né? Wars é o quê? Um spin-off? É que eu não acompanho o Halo. É, um spin-off. Ele tá em desenvolvimento, é isso que a gente sabe. Então, mano, se for pra ter um Halo na conferência, provavelmente vai ser Halo Wars 2, né? E vai ter aquele jogo da Rare lá, de piratas, né? O Sea of Thieves. Ah, nossa, aquela coisa foi tão aleatória, né? Ano passado. Isso é uma coisa que eu não achei interessante. Então, ninguém achou interessante porque, assim... MMO, não era um MMO de piratas, mais ou menos? Mano, primeiro, eles só mostraram um trailer que em primeira pessoa. Tipo, é um teaser que não mostra nada do gameplay, tipo, só mostra tipo um ambiente pirata lá e sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? A gente sabe que você é em primeira pessoa e parece que você vai poder moldar a sua própria história. Fora isso, eu posso estar mal informado, mas acho que não tem nada além disso. Eu não sei se é MMO. É que eu lembro de uns nomezinhos em cima da cabeça das pessoas, você interage ainda, eu acho. Ah, isso é fato, isso é fato. Ou eu acho que provavelmente vai ter a coisa multiplayer, você vai ter que controlar um navio pirata, alguma coisa assim, você vai desembarcar em ilha, né? Não sei como é que funcionar. O ponto é que a Rare tá falando que esse é o jogo mais ambicioso que eles fizeram até o momento. Então, pode ser que eles estejam colocando muita linha na fogueira e seja pouca coisa, mas a gente só vai saber nessa E3. Mais ambicioso, não significa que vai ser bom, né? É isso. Mais ambicioso que Kinect Sports. Mas eles fizeram Kinect Sports? Eles fizeram. Eu não sabia. Não, então, mas com relação à Microsoft, assim, tem rumores, né, que eles vão lançar um Xbox One Slim no final do ano e estão fazendo uma versão, um upgrade da versão do Xbox One, codename Scorpio, para 2017, né, que seria um Xbox que suportaria realidade virtual. Eu concordo com o Mario, eu acho que ela precisa de títulos de títulos first parties mais fortes pra competir com a Sony, mas a estratégia, ao que parece, é exatamente ao contrário. Tipo, ela inclusive fechou alguns estúdios. Eu acho que ela tá, assim, mais ligada na integração com o Windows 10 com o Xbox One. O problema é que eu acho que o Xbox One, eles estão deixando muito como uma plataforma que é utilitária para o seu dia a dia, para sua casa, e tá esquecendo de mostrá-lo como uma plataforma dedicada de jogos eletrônicos, né? E é por isso que o PS4 tá vendendo mais, né? Estranho, porque, assim, não, em questão venda PS4, Xbox One que você tá falando, não tem exclusivo bom pra, assim, exclusivo, vários exclusivos, não tem pra nenhum dos dois. A Xbox One tem lá o Sunset Overdrive, tem o Quantum Break, agora que lançou. Eu não lembro agora mais. O Dead Rising, tinha aquele Rise of Home, tem o Halo, os Gears of War da vida. Acho que já lançou o Trilogy, ou aquele 1 remake, não? Gears of War Trilogy, né? Não era um Trilogy, era só o primeiro, não era? Que era um remakezão, era Trilogy? Era um Trilogy, não era? Era o Trilogy. Já lançou esse? Não sei se lançou, mas eu acho que lançou já. Aí tem todos esses, enquanto isso a Sony tem também Famous, o Bloodborne, mas o resto a maioria é tipo, é multiplataforma. Eu acho que o único que tá forte de exclusivos é a Nintendo, porque ela só tem isso. Mas eu não entendo qual a pegada. Acho que foi a má recepção do início da Xbox One, né? Que ele falou, não pode emprestar, não pode fazer isso. Eu acho que isso refletiu muito depois. Foi $100 a menos. Foi basicamente isso. Foi que a Microsoft, ela embutiu o Kinect e o pessoal não queria pagar R$100 a menos numa máquina que é quase igual ao PlayStation. A mais, né? É. $100 a mais com uma máquina, sei lá, igual ao PlayStation 4. E aposta, e isso refletiu forte, né? Também concordo, assim, pro fã ele fica procurando os títulos first party, mas de verdade as duas máquinas são bem parecidas. E dos que eles vão. O que eles anunciaram, tem um Scalebound, que é o título da Platinum pra Xbox One, que é o exclusivo da Platinum. Eles já anunciaram que vai ser só ano que vem que eles vão lançar, né? Tava previsto pra esse ano, mas eles já comentaram logo no início desse ano que só vai ser ano que vem. Provavelmente eles vão mostrar na E3, mesmo assim. E eles vão mostrar, muito provavelmente, o Hikari, que eles mostraram só um teaserzinho, que você não sabe como é a jogabilidade, você sabe que tem a relação de uma pessoa com uma mulher com uma máquina lá, que ela coloca o Corey dentro de uma máquina e ela começa a cuidar dele. Que vocês lembram disso? Não. Eu lembro. Foi um trailer bem legal que eu tinha visto, mas é aquela coisa, eles mostraram uma sequência no passado, né? De vídeos, assim, trailers que de jogos só vão aparecer, tipo, agora, entendeu? Ion, Ashen, Below, sabe? Tem tantos jogos, assim, que eles deixaram a desejar no ano passado, que a apresentação da Microsoft esse ano tende a ser um repeteco do ano passado com mais detalhes, com gameplay, né? Principalmente, que muita coisa que a gente não viu. É tanto que provavelmente vai ter Forza, porque já declararam que vai ter um evento exclusivo de Forza. É, Forza vai Microsoft, ter. E a gente viu Forza 6 ano passado. Provavelmente o que vai ter vai ser tipo um Forza Horizon, um novo, né? E é provável que o repeteco seja tão grande que tenha um carro descendo do teto de novo, tá ligado? É o mesmo carro ainda, com pai e tudo. Mais ou menos isso. O que eu acho importante a Microsoft mostrar, além dos jogos First Party, são mais detalhes do HoloLens. A gente só viu aquele gameplay lá com Minecraft. Eu vi muitos rumores, assim, eu vi muita gente elogiando. Eu tava ano passado e eu vi um cara chegando na sala de imprensa maluco, falando que foi a coisa mais genial que ele já viu na vida. Enquanto eu vi comentários de pessoas falando que ele funciona mais ou menos, porque você tem que manter um foco preciso no que você tá olhando, né, etc. Eu acho importante apresentar algo decente, sabe, esse ano, tipo, mais jogos pro HoloLens, né, no mínimo. E apresentar, tipo, o aparelho como algo que você não precisa, tipo, tanta, assim, ficar parado, sabe, pra jogar. Tipo, que ele se adapta ao ambiente de uma forma normal, sabe. Assim como o Kinect 1 também ele tinha imprecisões quando ele fazia, tipo, você ia jogar e etc. Eu acho que é importante a Microsoft mostrar que o HoloLens ele é um periférico, tipo, que funciona muito bem, sabe? E eu também acho que eles vão mostrar alguma coisa de qualidade de vida e fora algumas coisas de esporte, sabe? Eu quero assistir a NFL. Aí de repente você vai falar Microsoft NFL e você vai ter todos os temas interativos na sua cara. Eles vão lançar um streaming box, a Microsoft. Tá confirmado. Não, então, eles com certeza vão mostrar serviços, porque isso é o que a Microsoft faz de melhor. Ela apresenta serviços e funcionalidades, né? Eu só espero que eles só apresentem serviços pro HoloLens, sabe? Puta, eu vou botar o HoloLens na cara e vou estar dentro do campo de futebol. Ó. É isso que eu não quero. Quero que apresente jogos. Talvez eles também apresentem o Final Fantasy XV, né? Que eu não duvido que o Final Fantasy XV seja tipo um Counter-Strike, um Call of Duty, que vai aparecer em todas as conferências. Bom, então, esse é o ponto. Você não acha que esses jogos, tipo, de RPG, eles vão aparecer na conferência da Square? Não na conferência, mas na apresentação da Square? Podem aparecer nas três. A Activision, ela fazia isso. Ela aparecia Call of Duty em todas. Começava a apresentação até da Microsoft, começava com Call of Duty. E por que na Microsoft e não na Sony? Não, por que não nas duas? entendeu? Porque vai ficar repeteco, né? A maioria dos jogos que tem de plataforma aparecia em todas as apresentações que tinha, sabe? Quando era um jogo mais conhecido, o Assassin's Creed. Assassin's Creed aparecia em todas. Pelo menos na da Sony aparecia, falava assim, ah, conteúdo exclusivo X. E da Ubisoft tava lá, eles falavam 24 horas do Assassin's Creed e depois ia pra da Sony e tinha Assassin's Creed de novo. Repeteco não é uma coisa estranha, né, E3? Dando sequência às apresentações, o PC Game Show vai voltar no dia 13 de junho, às 4 horas da tarde, depois da Microsoft Studios. E a gente não tem muita expectativa do que vai apresentar. Acho que provavelmente eles vão fazer aquele talk show lá com os convidados, né? E, sei lá, os parceiros lá vão apresentar os títulos, tipo, pra PC. Sim. Será que Final Fantasy XV é anunciado aí, pra PC? Eu acho que não. Não, você tá com expectativa de Final Fantasy XV pra tudo, né? Vai aparecer até na Ubisoft. Vai aparecer na Ubisoft. Mano, é porque o Final Fantasy XV pra PC vazou já, né? Já no site da GameStop. Já mostraram lá que tem o logo pra PC. Só falta anunciarem de fato que vai ter pra PC. A maioria da galera chuta que vai ser depois do lançamento pra vender bem pra console. Mas eu não duvido que seja uma surprise, assim, nesse negócio. Mano, se Final Fantasy XV lança pra PC, então o Kingdom Hearts também lança, caralho. É, então, Kingdom Hearts ainda nada... A Kingdom Hearts a gente não sabe nem quando vai ser pra console, né? Então, pra PC são outros 500. Bom, a apresentação da Ubisoft vai acontecer no dia 13 de junho, às 5 da tarde, horário de Brasília, né? E, por convenção, provavelmente eles vão mostrar grande parte dos títulos exclusivos first party deles, né? Acho first party, tipo, eles não são produtores, né? Mas, tipo, os títulos que são meio que blockbuster, né? Sim, a gente já conseguiu com exclusividade, mentira, não é exclusividade, que o Watch Dogs 2 vai estar lá. Porque tem anunciaram hoje. O cara recebeu não anunciaram, o cara recebeu um pacote de Watch Dogs 2 em YouTuber. Enviaram um pouco antes. E o Watch Dogs 2 vai estar lá. Assassin's Creed eles falaram que não vai ter um de 2016. Mas nada impede que eu mostre o filme, eu não duvido. Que mostre um trailer do filme ou mostrar mesmo o Assassin's Creed novo. Só que ou o filme, 17. Né? Passa o filme na conferência. Pode ser, não duvide. Eu acho que com certeza vai ter Just Dance, mano. Porque todo ano tem Just Dance. É, tem aquele momento meio vergonha, sabe, do Just Dance. Acho que tu tem também. A conferência da Ubisoft é sempre altos e baixos. Ela lança uma IP nova, divertida, e depois entra Just Dance no meio e vai, tipo, subindo e descendo, velho. Chega até a ser emocionante assistir. É, ano passado foi a IP que eles lançaram foi aquela dos cavaleiros, não era? Lutando um contra o outro. Que eles só mostraram no final, não mostraram muita coisa depois. Eu nem lembro o nome desse negócio. Vocês acham que a IP desse ano vai ser boa ou vai ser ruim? A IP, eles lançaram Watch Dogs, depois lançaram The Division ou Watch Dogs, The Division, The Crew? É uma ordem assim que eles fizeram nessa porcaria. Watch Dogs, The Division, eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Mas eles sempre lançam mais ou menos uma boa, uma ruim, uma boa. Na verdade, várias ruins, né? Sequência. Eu não me importo, na verdade. É por isso que eu não comentei nada. A propaganda sempre é boa. Se o jogo é bom, eu não sei. Mas eu curto muito como a Ubisoft apresenta, mesmo que seja aquele francesinho falando mal inglês e etc. Ah, não tem. Não é da Ubisoft que tem uma morena que fala também? Ou ela saiu? Sim. É da Ubisoft, ela, né? É, mas o. Que ela chorou lá com o negócio do sequestro. Foi uma da hora. A apresentação da Sony, como sempre, é a última do dia 13, né? E pra gente, nós. Né? Às 10 da noite aqui no Brasil. É, normalmente a gente acorda, vai dormir tipo 1 da manhã, assim, porque a gente ficou assistindo a conferência da Sony, né? Eles têm bastante coisa pra apresentar esse ano, assim. No mínimo, em relação ao seu hardware, né? Começando pelo PS4 New, mano. Ou 4.5. Ou 4K. Como a galera tá chamando, né? Ou o videogame que vai vender TV da Sony 4K. E aí, vocês acham que vai sair isso do papel? Vai ter mesmo, né? Eu acredito que saia, assim, eu entendo, assim, não sei se vai ser... Eu acho que muita gente vai reclamar, pô, já acabei de comprar um PlayStation 4, já vai sair outra versão, e não sei o que, blá blá blá, mas eu acredito que é mais ou menos o modelo do New 3DS, tipo. A Sony já deixou claro que não vai ter nada exclusivo pra PlayStation... 4.5, né? Ah, não deixou vai ter claro, nada. Né? Vazou que não vai ter nada. mas não faria sentido ter algo exclusivo, porque aí você divide a base instalada e você já tá ganhando, tipo, seria mais plausível ver isso na Microsoft do que na Sony, então você não vai querer perder uma vantagem inicial que você já tem. Então, é só, assim, não é só pra vender TV, mas é aquela coisa de, tipo, videogame virando celular, sabe? Você lança uma versão nova que com alguns recursos, assim, mais bacanas, mas, assim, se você tem um antigo, não faz diferença. Eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, né? Primeiro porque é importante ter esse tipo de console 4K pra competir com os computadores, tá? Meu, qual que é a necessidade de você jogar o console, tipo, na TV? É jogar, tipo, na fucking high resolution, sabe? Chorando, assim. Você tem que ligar o console e, tipo, escorrer uma lágrima. E segundo, pra ainda cair um pouco mais o preço do PS4. Normal, que a gente tá falando. Pra já ainda competir mais ainda com o Xbox One, né? E eu acho que deixaria ele no chinelo. O Xbox One também ia ser 4K, né? O novo Xbox One. O 1.5, né? Também, na verdade, seria até melhor, dizem, né? Assim, não entendo nada de especificações técnicas, mas dizem que o Xbox, o Scorpio vai ser melhor do que o PlayStation 4K. Mas é uma competição. Aí também tem o PS VR, que eu não tenho nenhuma fé, assim, realidade virtual, eu não sou uma pessoa que está colocando minhas fichas nisso, eu não vou comprar nada. Então, eu acho que o grande problema do VR é que ele vai ser caro. Eu sei que ele vai ser mais barato que o Oculus Rift, com certeza, né? Mas, putz, mano, é complicado. Eu joguei o VR, né? Eu não achei, tipo, uma necessidade muito grande de comprar. Eu acho que é aquela coisa que você joga pela curiosidade, mas depois não pega mais pra jogar, sabe? Você não gostou de ensinar meninas orientais a inglês? A falar inglês? Cara, eu joguei Keep Talking Nobody Explodes, tipo, no VR, e, assim, não é tanta diferença assim do que jogar no computador, sabe? A única diferença é a imersão. Eu joguei um outro jogo, Harmony, acho que é Harmonix o nome do jogo, que é um jogo de, tipo, você, é como se injetasse LSD e já era. É a mesma sensação, sabe? Mano, eu acho que a experiência do VR tá completa no Summerless, ó. Acho que é ali que você sente pra que isso existe. Mas vocês não acreditam que a própria E3 vai ser ditada por realidade virtual? Porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma E3 com, sei lá, com produtos, assim, mais acabados. Então, vai ser, mas não vai significar que vai ser sucesso, não. É que nem naquela época lá que o Wii U tava pra sair, e tanto a Microsoft quanto a Sony mostraram que eles também podiam fazer telinhas jogarem. A Microsoft com os tablets e a Sony com o PS Vita, né? Então acho que é só um, tipo, talvez, se não der sucesso, é só uma febrezinha DS3. Porque vai tudo lançar e a gente já vai saber o resultado, né? E eu acho que o próprio lançamento do PlayStation Neo é pra aguentar o PlayStation VR, né? Pra rodar mais liso, né? Eu acho que ele vai trazer gráficos melhores pro VR, com certeza, sabe? Eu acho que a Sony só ganha a questão de realidade virtual quando os jogos Hideo Kojima ficarem mais acessíveis pro público, sabe? Que aí sim vai vender como água essa merda, mano. Você fica vendo ela como se fosse um showzinho ao vivo. Ela na tua cama, cara. Mano, mas Summerlation é isso. Summerlation é isso. Ela na tua cama não, você em outro ambiente com a pessoa, mano. Ah, então eu prefiro que seja lançada no HoloLens. Aí eu posso botar a Hideo Kojima na minha cama. Eu não. Admitiu já, mano. Acabou já. Acabou as posições dela, né? Mas vocês acreditam no fracasso ou fracasso menor do PlayStation VR ou do Oculus Rift? Eu acredito no fracasso igual dos dois. Eu sou uma pessoa igualitária. Eu não tenho como prever como que vai ser, assim, essa questão, um pouco do futuro, né? Porque o emote veio desacreditado e ele moldou uma geração, né, de consoles, né? Eu acho que entre os dois, eu acho que o VR vai ser melhor por causa do baixo custo. E, assim, eu acho que em uma próxima geração, a Microsoft conseguiria acertar mais nessa questão de realidade virtual, sabe? Eu acho o HoloLens um produto incrível que ainda não tá pronto para ser lançado. O PlayStation VR, ele é melhor porque é mais acessível, né? Mas o Oculus Rift, a vantagem dele é que não pega não só no Xbox, como no PC, então ele roda 90 frames por segundo, né? Eu acho que dá menos tontura do que o 60 do PlayStation VR. Bom, falando de jogos, o Jamon listou vários jogos que ele gostaria de ver nos consoles da Sony, mas, tipo, metade deles são jogos da Square Enix. Não, é metade porque a Square Enix tá dominando, né? Ela anunciou um monte de coisa e deixou. E, mano, e o outro é Persona 5. Mas o que eu mais quero ver... sério, é verdade isso. Mentira, assim, eu quero mesmo Persona 5. Mas tirando o Persona 5, que tá fora de pódio completamente, o que eu mais quero ver é o Horizon Until Dawn. Não sei se eu falei certo, se é Horizon aí... Horizon Until Dawn. Esse eu achei o trailer... Mostrou, né? Eu não sei se vai ser FPS ou TPS... Mas mostrou lá que aquela indiazinha lá com numa sociedade. Há uma pessoa numa sociedade. Uma indígena numa sociedade futurista que já acabou e os monstros são robôs. Eu achei espetacular ano passado. Eu acho isso legal porque protagonistas femininas estão aparecendo. E eu acho. Eu gosto de protagonistas femininas. Tanto no Record quanto no Horizon. E eu tô ansioso por esse jogo. Quero ver ele melhor, assim. Tá. E você? Qual é a expectativa de vocês? A maior, assim? Mas pra mim é Final Fantasy VII, né? Eu sou meio fanboyzinho com isso, mas é porque eu não tenho PS4 e não tenho como criar um expectativa. Vai ter pro PC depois, fica suave. Tomare, né? Mas eu acho importante, tipo, alguns dois títulos que... Pelo menos um deles eu gostaria mesmo de ver, mesmo tendo console, né? É o The Last Guardian. Mano, o Trico já tá sendo prometido há 1 milhão de anos, tá ligado? E essa porra só lançou um mini gameplay no ano passado e a gente não viu nada dele, tipo, não tem nem data de lançamento, né? Mas confirmaram de novo que é pra esse ano. Impressionante isso até, né? Tamo no de meio novo? Do ano e mas agora é nesse ano, olha só. Porra, no meio do ano confirmar que é pro próprio ano é um passo pra frente. E saiu não sei se saiu o vídeo... Acho que saiu um vídeo até, não foi? Com a IGN? Eu não lembro agora, lançou há pouco uns vídeos. Eu nem sei, cara. Eu só fico inconformado como um jogo pode ter pulado uma geração inteira, para. Mano, tipo... Duke Nukem. E, assim, eu acho importante o PS4 anunciar Gran Turismo. Entre Forza e Gran Turismo, eu prefiro Gran Turismo, né? Não, eu joguei muito o Gran Turismo 1, 2, né, no PS1. E, mano, com o VR aí, eu acho que eles têm uma grande possibilidade de, tipo, criar um sistema completamente imersivo, né? Se a Sony souber apresentar direitinho, apostar direitinho no negócio, tipo, com um novo Forza sendo apresentado no ano passado, Forza 6, eu acho que eles conseguem mostrar um Gran Turismo 7 aí. Minha expectativa é exatamente isso, de eles lancem o PlayStation VR e mostrem um jogo assim, isso aqui só vai dar pra jogar na nossa plataforma e é foda, assim, sabe? Não é uma tech demo. A minha esperança é uma 9P usando VR. Um esportes de VR, mais ou menos, né? Isso aí. Uma experiência que só pode ser obtida com VR. E o PS Vita, hein? Mano, o PS Vita, ele joga em outro ramo, assim, Mano, se Persona 5 é muito Weibo pra E3, imagina os jogos do PS Vita. Os caras nem mostram o PS Vita. Uma tristeza, mas é um ótimo console, é um ótimo portátil. Vocês não acham que vai aparecer mais? Mano, a Sony esqueceu dele. No dia 14 de junho, a Nintendo vai finalizar as conferências da E3, né, na 1 hora da tarde, fazendo a sua apresentação, né? Só que, diferente das apresentações dos anos anteriores, a Nintendo só vai seguir com um Treehouse, né? A gente estava esperando, e a própria Nintendo havia anunciado, que o foco seria na apresentação em cima de The Legend of Zelda, né? Que vai ser lançado tanto para o Wii U quanto para o NX. O ponto é, todo mundo estava esperando que seria apenas The Legend of Zelda, né? E recentemente a Nintendo anunciou que não vai ser só The Legend of Zelda. Ela vai apresentar, tipo, outros jogos que vão ser lançados ao longo do ano. A apresentação dela vai ser dividida em 2 dias de Treehouse, né? Sendo que o primeiro vai conter o gameplay que já estava sendo esperado de The Legend of Zelda. E também vai ter um gameplay ao vivo de Pokémon Sun and Moon, né? E no segundo dia, a partir das 14 horas, a Nintendo vai apresentar, tipo... ter um FAQ, né, um jogo de perguntas e respostas com os desenvolvedores de Pokémon GO, e também vai mostrar o gameplay de Monster Hunter Generations, Dragon Quest Fragments 7 Fragments of the Forgotten Past, que é o remake do jogo pro 3DS. É meio grande, né? Eu não sei por que eles colocaram esse segundo título, acho que é pra ficar mais bonito. É melhor, né? Do que Bravely Default, né? É, Dribble Second, né? Second Layer. Não precisa colocar os negócios assim. E também vai ter um gameplay ao vivo de Tokyo Mirage Sessions que lança em junho, né? Bom, a gente tinha comentado que a gente tava com baixa expectativa em relação à apresentação da E3 por causa da só de Zelda, né? É, com essa reviravolta que deu, vocês acham que compensa a apresentação? Continua sem compensar tanto, talvez para os fãs de Pokémon só, mas eu acho que, mano, eu nunca vi na E3 tendo algum anúncio de Pokémon qualquer tamanho. Até no Horas, eles, que foi a última, acho, a última vez que eles mostraram Pokémon na E3, eles mostraram só o que a Korokoro já tinha mostrado, só que em vídeo, né? Então não tenho nenhuma expectativa. E o resto, todo mundo já sabe o que ia sair, já viu um gameplay, então... Ou já saiu no Japão... É, não, na verdade os três saíram no Japão, né, Papi? Era só Pokémon GO que não. Então... Pokémon GO teve tanto beta teste no Japão que acho difícil alguém não ter testado lá. É, então eu acho bem, tudo bem, bem chato ainda, né? Continuar sendo o Zelda, o grande carro. Só que agora não vai ser tão ridículo. A Nintendo, ela baixou o hype de todo mundo e assim, e só falou que ia falar Zelda pra, nesse segundo anúncio, ficar com a impressão que vai ter alguma coisa. Mas a verdade é que são só jogos anunciados, como o Jomon colocou, jogos que já saíram no Japão, então é a E3 que não vai ter anúncio, e sim vai, sei lá, algumas gameplays de jogos que estão vindo, porque não vai ter nada sobre a Next, então a frustração é a mesma, mas assim, pelo menos você, sei lá, o pessoal de Pokémon se empolga e isso já é o suficiente. Pô, ela chamou a Pokémon Company pra salvar a E3, que é uma feira americana e o japonês, tipo, não olha, não tá nem aí. Mas vocês não acham que essa estratégia talvez seja mais assertiva? Porque ano passado, eles não anunciaram tantos jogos, né? Na verdade, o Wii U tava sem jogo de final de ano. É, tudo bem que esse ano continua, porque o Zelda não vai ser lançado em 2016, né? E também não teve Pokémon ano passado. E muita gente criticou, falando que foi a pior apresentação da Nintendo, né? É, e esse ano, eles resolveram mudar o formato, porque o Nintendo Direct também não agradou os fãs, né? Óbvio que a gente tá sem o Iwata, né? E não sei se é esse o exato motivo de o Nintendo Direct não ser feito, né? Mas o Treehouse, ele tem mostrado maiores detalhes sobre os jogos e tem compensado, assim, tem acertado mais na expectativa dos fãs, né? De mostrar de uma forma diluída como os jogos realmente são, né? Tipo, trazer mais informações pros fãs que vão acompanhar a apresentação da Nintendo ao longo de 2 dias, né? Essa não é uma forma mais assertiva? Eu acho assim, tipo, por mais que os jogos, ano passado, ela apresentou os jogos, né? Ela mostrou o Metroid Prime Force, é Prime Force, eu acho, né? Federation Force. Ela mostrou o Zelda Three Force Heroes, é que eu tava com esse Force na cabeça. O Three Force Heroes, por mais que não sejam jogos, sei lá, os grandes carro-chefes da Nintendo, eram jogos novos, assim, com ideias novas. E eu acho que tava valendo ali, naquele momento. E a Treehouse, não é discordando da Treehouse. Eu só acho que não é, tipo, não é um espaço... Ela não parece que merece um espaço na E3, né? Não que seja, como a gente falou antes, não que seja grande coisa, né? Mas é meio estranho. Mas da Treehouse eu não tenho nada a reclamar. A Treehouse eu gosto bastante porque você vê em mais detalhes do que você vê na apresentação. É, eu concordo que é a estratégia mais assertiva, mas é aquela coisa do tipo, deixa evidente que não tem nada de novo pra mostrar, e é isso que frustra, entendeu? A frustração é não ter um jogo novo anunciado. No que eles podem surpreender, então? Na verdade, é essa coisa, eles não podem. Tipo, eles deixaram o NX pro ano que vem, e consequentemente todos os jogos eles vão querer anunciar mais pro fim do ano. Então... Mas eu acho que não é importante também deixar o NX pro ano que vem, porque talvez esse ano venha um novo PS4A. E talvez também venha um novo modelo do Xbox. Não ficaria melhor? Não ficaria estranho, primeiro, você anunciar o NX esse ano e ele já perder força perto dos outros consoles concorrentes do que anunciar o NX no ano que vem? Não, sim, faz sentido deixar pra mais tarde, até porque, sei lá, o hype abaixa, né? Conforme vai passando o tempo, o povo já esquece ou vai ter coisa mais animada no fim do ano, mas assim, falando especificamente da feira da E3, deixa, tipo, o pessoal desanimado. Por isso que eles adotaram essa estratégia de falar, não vai ter nada, só vai ter Zelda. Ah, vai ter Zelda e mais alguns jogos. Então é uma maneira de salvar a falta de conteúdo. Muito bem, então considerando que Zelda vai ser o carro forte deste ano. Primeiro, vocês acham que Zelda tem potencial para segurar a E3 sozinho? Apesar de vai ter os títulos que que já foram anunciados na apresentação da Nintendo, só o Zelda vai estar jogável lá, né? Pelo que a gente entende, né? E eu queria saber quais são as expectativas de vocês em relação ao jogo. Eu acho que o Zelda vai, tipo, não é o suficiente pra segurar nenhum jogo, é o suficiente pra segurar qualquer apresentação. Mas eu tô esperando o Zelda, assim, eu acho que vai ser um jogo legal. Eu gostei de Skyward Sword, né? Então, por mais que muita gente tenha odiado, eu tô gostando das últimas iterações da série. Eu tô com um... Eu quero jogar, eu não tô com muito hype, o meu hype tá tudo em Persona 5, possível assim, mas eu vou comprar assim que puder. Eu acredito que se eles errarem nesse Zelda vai ser muito feio, né, porque a apresentação, tudo, meu, você joga pro ano que vem, fala que é 2016, esse 2017, eu acho que um tempo que eles tiveram, eles têm que arrebentar nesse jogo, e é aquela coisa, assim, acho que nem pro fã de Zelda ele vai ficar animado. Uma coisa que só vai sair em 2017, sabe? Em março de 2017. Eu acho que não é o suficiente. Se ainda saísse esse ano, acho que o fã de Zelda ia falar, não, tudo... Não, Zelda Zelda é o carro-chefe e eu tô animado, mas é só pro ano que vem, então eu acho que é muito longe a data. Mudando todos os conceitos, a gente vai fazer a leitura de comentários hoje na nossa sessão de interação com o ouvinte no Anipari Costa Costa, tá? No episódio passado do Nintendo A3, a gente perguntou para os nossos ouvintes quais eram as expectativas deles em relação à E3 deste ano, né? E, bom, aqui está o Jamon para ler nosso comentário do amigo Rodney Orellana. Ele já falou quem é, então eu só vou ler aqui o e-mail. O e-mail não, né? O comentário. E-mail não. Olá, amigos da Anipari. Bom cast, como sempre. E com o retorno do Mario, ficou melhor. Embora o Jamon seja um ótimo host também. Sobre o cast. Eu não gostei do Smash desde a versão do Wii, pois como vocês disseram, ficou uma bagunça louca na tela. E os personagens ficaram minúsculos desde então. Nunca liguei para o competitivo dele. E sobre os demais jogos que falaram, só espero que o Mighty No. 9 seja lançado algum dia. Tá demorando muito. E já temos a E3 chegando. E as minhas expectativas? Nenhuma. Pois já sabemos o que virá. Zelda novo, PS4 novo, Xbox novo, um COD novo e Watch Dogs novo. Espero ser felizmente surpreendido com alguma novidade que não vaza até que chegue a feira. Parabéns pelo trabalho e continue assim. Ele prefere... É que assim, né? Quando a gente faz um cast só eu e o Jefferson, a dinâmica do cast muda, né? Porque vira uma conversa tete a tete, como eu falei no início do outro, né? Então talvez até pra umas pessoas eles prefiram com o Mario junto. Eu fiquei... Ele falou que o Jamon é bom também só pra falar, tipo, ah, Jamon, não se sente triste não, você é meio bosta, né? Pode falar, a qualidade do seu Mario cai, velho. A vida. Eu também gravei com outro programa, foi tudo complicado, foi tudo complicado. Mas não, eu queria comentar sobre aquele falou do E3, né, gente? Não, é o comentário inteiro, a gente vai em partes. O cara leu aí do comentário inteiro, mano, era só ter lido o negócio do E3. Não, mano, é o comentário todo, velho, é o amor. Sobre o E3, você falou exatamente o que a gente disse, o Cash, né, vai ser... A gente já sabe o que vai ter, né, basicamente. Então, o que falta são as especificações, né? Dessas coisas, mas eu também, né? A E3 esse ano tá parecendo mais fraca do que a dos demais, na minha opinião também. O próprio comentário dele diz o que foi esse podcast, velho. Ele resumiu o cast no comentário, né? Ele nem precisava ter feito, velho, era só ter lido o comentário, velho. A expectativa é muito baixa e tomara que algo surpreenda, mas assim, se a pessoa não tá empolgada com realidade virtual, não tem nada nessa E3 que te faça criar um hype. Bom, então é isso. E se você gostou deste episódio do podcast, deixe um comentário abaixo sobre o que a gente discutiu, alguma coisa, se tem algo que você não gostou, tem algo que você quer comentar. Simplesmente, tipo, utilizar a área de comentários e a gente vai depois conversando junto. É isso e até o próximo episódio. Esse foi mais um Anipari Costa a Costa. Para maiores informações, acesse www.anipari.com.br.